Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo. Posso tá ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado. Posso tá ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar. Por isso não espero que eu não posso dar. Vem! Cê tá... Quando eu souber que ela dormiu com outro, me ajuda, faz-me feito. Tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com outro, me ajuda, mãe. Faz-me feito. Tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Me segura na cama porque no coração não tem jeito. Ei! Bate na palminha assim, bate na palminha. Ei, ei, ei. Que é isso? Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado. Posso tá ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar. Por isso não espero que eu... Agora bem forte, tá gostoso, vai. Cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com outro, me ajuda, faz-me feito. Tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com outro, não tem jeito. Obrigado!